Vamos, Brasil! Paz para o Rio! Quando o povo orar em unidade, conquistar a cidade e profetizar, Deus irá curar a nossa nação. Clama, Brasil, a paz para o Rio, clama que Deus te ouvirá. Yeah.